Foi longa a caminhada, mas eu te encontrei. Tão perto dos meus olhos, nunca imaginei. Depois de tantos vales de infelicidades, eu duvidei. Depois de tanto tempo e tantas lutas, estávamos nós dois. Foi tão de repente que sua timidez me conquistou. Eu me apaixonei e já não tinha dúvidas que era. Mas eu te encontrei.